Aqui tá gravando. Um, É dois, meio um, estranho. dois, testando. Deixa eu suar o nariz. E é com essa fungada do Tadeu que nós começamos o broadcast de hoje. Sim, essa fungada aterrorizante, galera. E que seja aterrorizante, porque hoje nós vamos falar de jogos de terror. Então segura na poltrona e vamos embora. Nacionais apresenta Broadcast versão games. Ao som da trilha sonora de Resident Evil 7. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão nessa linda tarde chuvosa? Hoje, na verdade, tá um bom dia pra jogar um jogo de terror, né, cara? Esse meter ficha num Bioshock, assim, da vida. No Bioshock, o cacete, cara. O Tadeu odeia Bioshock. Não, é só porque eu tô no programa, ele fala isso. É aterrorizante pra ti, cara, Bioshock, velho. O meme já virou um terror, cara. Tá, não, sério, por que tu não gosta de Bioshock? Fala mais uma vez aí, que eu nunca ouvi tu falar. Ah, cara, eu acho um jogo repetitivo, cara, só isso. A história não me faz continuar no jogo. Nossa, Tadeu, nossa, cara, pra quê? Então, apresentando a mesa, Matheus Mognon. Tudo bem, Matheus? E aí, Nerizão, Matheus Mognon, jornalista nacionais, sempre presente, tudo certo? João, ou como é que é? Balastrin, é isso? Balestrin. É. E aí, João? Belezinha? Boa tarde pra todo mundo, pessoal do Brocast. E eu coloco agora, insira aqui o que você quiser pensar de mim, porque eu não sei como me definir. Eu coloco estudante de jornalismo também? Ah, olha aí. Quem se define se limita, né, cara? Quem se define se limita. Ô, Tadeu? Oi, tudo bom? Feliz de estar aqui, obrigado Mognon e você, Neri, por me chamarem. Eu tô um pouquinho gripado, então se vocês ouvirem umas fungadas, desculpa. Bom, Tadeu, que pra quem não sabe, não gosta de Bioshock, né? Agora falando vamos começar a falar de jogo de terror. Galera, qual foi o primeiro jogo de terror que vocês lembram de ter jogado? Cara, eu comecei assim lá no Play 1 com Resident Evil 3 e foi uma parada muito marcante pra mim. O Nemesis correndo atrás de mim, velho. Nossa. Olha que legal. Cara. O meu também foi Resident Evil 3. O meu também foi Resident Evil 3. Caramba, velho. Olha essa geração. Eu vi muita gente jogando jogos de terror, Resident Evil de maneira geral, mas o primeiro jogo que eu joguei mesmo, assim, que foi aterrorizante pra mim, foi o Half-Life, o primeiro. Porque ele era muito creepy, cara, pra época. É, eu lembro de levar cagaço daqueles, sei lá, daqueles carrapatos, aqueles bichos diabrados, bizarros, que pulam na cara da gente. E até já levei susto depois de uma jogatina à noite. Meu pai foi me acordar pra perguntar algo. Eu levei um cagaço quando eu era criança, né? É que os ETs são bizarros, porque o gráfico é tão limitado, né? Que são os polígonos assustadores. Não. Mas continuou sendo bizarro mesmo nas novas versões, né? Eu acho que deram uma renovada no pessoal da Valve e os desenvolvedores que chegaram e artistas que chegaram depois olharam o que tinha. Bom, vamos continuar, né? Vamos fazer uma coisa parecida com isso. Não dá pra saber bem qual foi a ideia dos outros que estavam aí antes. Até o Half-Life 2 tem uma pegada de terror em algumas partes. Então eles continuaram com o tema e sempre deu certo. É, o Half-Life 1, ele tinha muito mistério. Cara, era um jogo muito completo. Porque tinha mistério, tinha ação, tinha mistério, tinha ação. e era suficiente pra divertir, cara. E eu não entendia, porque era em inglês e eu era novinho, então... Quase um filme da Sessão da Tarde, então. É, essa galeria, esse cara, esse Gordon Freeman vai aprontar. O Gabe New, que foi o grande cara por trás desse rolê. Se você não faz a mínima ideia de quem é o Gabe New, você pode ir no nosso site e ler o post completo que tem falando sobre ele, né? Esse delicioso, cara. Meu Deus. Maravilhoso. Mas eu lembro que como eu comecei a minha vida no videogame novo, não tinha muito jogo de terror pra jogar, né, galera? Tipo, você jogava um jogo de terror quando criança? Eu não, eu tinha medo até. Cara, eu me cagava de medo, assim. Eu tinha... Matheus, você se caga de medo hoje. Exatamente. Tanto eu tenho pouco contato com essa área por causa disso. Mas o Resident Evil 3 conseguiu quebrar isso porque eu tinha relativamente poucos jogos no Play 1 e ele era interessante pra caramba, porque eu utilizei esse jogo para começar a estudar inglês. Então eu tinha um dicionário de inglês e eu ficava traduzindo as coisas, sabe? Aí eu vi na história do jogo uma motivação para eu continuar jogando. A viver. É, cara, eu morava no meio do mato, tá ligado? Tipo, não tinha muita coisa para fazer. O videogame era magnífico. E aí eu fui continuando. Cara. E mesmo com o medo e tudo mais, eu fui indo. E eu acho legal Resident Evil porque, cara, tu atira nos inimigos, tá ligado? Tu atira nas coisas que te dão medo. E isso é muito legal. Esse rolê de se defender, sabe? É, mas ó, isso aí foi a marca dos jogos de antes. E aí alguém percebeu que era muito mais assustador você não poder se defender. E aí começou a vir o Slenderman, aí começou a vir... Amnésia. Cara, eu peguei o Amnésia na Steam, foi o primeiro jogo que eu tive na Steam na minha vida, que eu peguei ele de graça. E eu joguei um minuto dele, eu acho que foi mais ou menos. Tipo, eu já desisti, tá ligado? Porque não... Tadinho. Mano, eu também, eu tento, mas é muito agoniante, tipo, tu não poder se defender, cara. Porque instintivamente, em alguns momentos, você tentaria se defender, sabe? E aí você fica limitado a não poder se defender, isso dá uma raiva. Eu gosto de, tipo, o Resident Evil 7 é um dos jogos... Eu sei, o Resident Evil 7 é um dos meus jogos preferidos. É um bom jogo. De sempre, tá ligado? Não importa o que você acha, você pode achar que é que nem Bioshock. Pra não, mim, não, eu acabei de falar que eu gosto do jogo, cacete. Tu gosta? Eu gosto do Resident Evil 7. Sim, Tadeu, você gosta? O Tadeu, que pra quem não sabe, não gosta de Bioshock, né? Eu não gosto de videogame em geral, né? Nem sei porque eu tô aqui. E tu, Balestrin, quais são os jogos assim de terror? O que você acha dessa loucura de não poder se defender em jogos? Morreu. Meu Deus do céu. Alguma coisa pegou ele, velho. É, eu acho que foi a internet, no caso. Caramba, velho, que medo. Tá, daqui a pouco ele resolve isso. É o fantasma que nos assola. Internet brasileira é o pior jogo. A internet brasileira é uma das paradas mais assustadoras ever, na real. Inclusive, falando em internet brasileira, eu lembro que tinha um jogo de terror chamado Pesadelo, se eu não me engano, que era brasileiro e, tipo, fez muito sucesso. Que ele tinha uma pegada meio assim também de você era não se defender. Era um chupacabra que corria atrás de você, um bicho bizarro. Isso, era algo mais ou menos assim. Eu acho que ficou famoso por youtubers, né? Eu lembro que o PewDiePie, eu acho que jogou. Ele jogou e aí ficou famosão. É, cara, jogos de terror. Mas eu sou fã de jogos de terror e jogos de... E filmes de terror também, então eu adoro, cara, eu adoro saber como que vai se desenvolver a história. Mas assim, tem que ter uma história, não pode ser só... Não pode ser muito repetitivo, sabe? Senão vira uma parada meio Bioshock, assim, e tem muita gente que não gosta. Agora, qual é o jogo de terror preferido da vida de vocês? Cara, é uma pergunta muito... Não sei tirar um, assim... Resident Evil 3 foi o primeiro que eu joguei, então tem um lugarzinho especial no meu coração. Como sabe? Muito fofo. Mas Resident Evil 4 é muito bom. Na real, boa parte da série do Resident Evil, tirando o 6, é muito... E o 5? É que tem gente que gosta do 5, né? Eu lembro que quando eu joguei, eu gostei bastante. Hoje eu já não acho tão... Um jogo... Eu gosto do começo do 5, assim. Tem uma trama aqui, ó, deu ruim. Espalhou o rolê e tal, mas aí quando os zumbis começam a pegar metralhadores e virar mortal, daí eu falei, não. Caralho, gente, eu nunca dei de cara com o 5, mas velho, que loucura é essa? É que o Resident Evil, a gente teve uma mudança de tendência de gameplay que também refletiu, acho que todo o gênero do horror nos videogames, que os primeiros era aquele negócio lento, de você conseguir... progressão por puzzles, enfrentar zumbis que eram realmente uma ameaça. E depois você foi vendo com... Acho que começou no 3 essa tendência de ação, ação, ação. Que no 6 virou uma zoeira desenfreada. E agora voltou um pouco no 7, né? Um tema mais de horror. Provocou um pouco, não. Agora tá bem pé no chão, assim, tá bem mais... É que o 7 você agora... ainda consegue as metralhadoras, já pro final do jogo não sim, é mais tanto terror. Sim, o final do jogo é ação, mas é, pô, é equilibrado, né, cara? Sim, não é um 6. Mas eu considero essa mudança, assim, do 6 pro 7 o que a gente teve do 4 pro 5, né? Que o 4 começou essa introdução de ação, só que ainda tinha os elementos de terror. O 5 já foi full ação. Cara, você tá falando do... Olha aí, voltou. O 5 desandou. Pra mim também, assim, do 4 pro 5 foi um salto bizarro e negativo. Do 6 pro 7, pô, antes era terceira pessoa. Foi pra primeira pessoa. Sim. Eles combinaram muitos elementos épicos de jogos que estavam em circulação, né? E também o Silent Hill, aquele PT que nunca saiu, também trouxeram bastante coisa dele, alguma coisa de Outlast. Então, tipo, fizeram uma puta combinação de vários jogos, tanto do Resident Evil quanto de outros jogos que estão por aí, e colocaram num jogo só, e mantiveram puzzles, mantiveram ação. Cara, achei muito foda. É uma mudança que a gente viu até no começo da série do Resident Evil, do 2 pro 3. Porque muita gente não sabe que o 3 não era pra ter sido Resident Evil 3. Era, na verdade, um spin-off. O jogo que era pra ter sido 3 foi cancelado na época, porque tava acabando a vida útil do PlayStation 1, né? Tava indo pro PlayStation 2. E a Capcom percebeu que não ia conseguir publicar a tempo. Então eles decidiram pegar um spin-off, que era o Resident Evil Nemesis, e colocaram 3 pro pessoal reconhecer o jogo como um grande jogo do Resident Evil. E acabou dando muito certo. Espertalhões. Eles são tão safadinhos que agora eles estão reaproveitando a história do Leon no Resident Evil 2. É que é remake, né, cara? Mas é um remake, mas é tipo... Porra, cara, tu já viu o remake? Cara. Tu viu o trailer, cara? Tu viu as imagens? Cara, tá... É tipo... É um jogo novo, cara. Sim, é um tipo, jogo eu novo. Eu não joguei Resident Evil 2 na época e hoje eu não jogaria porque já tá muito ultrapassado os gráficos, tá tipo muito completamente fora do que foi pra galera na época. Então, poder jogar o remake pra mim vai ser tipo o que foi pra galera naquela época, sabe? Pra mim vai ser muito foda. E eu tô muito ansioso pra jogar essa porra. Você nunca chegou a jogar o 2? Não. Eu joguei o 0. Eu tô rejogando eles em qualidade melhor. Tá ligado? É o remake em HD também, né? É. E agora eu tô... Não, agora eu tô jogando o 0. O 0? É, o 0. Eu tinha jogado o 1. O 1 remake também tem remake, né? O 0 é o com... HD. A amiguinha do Chris. É, uma mina lá, é médica e outro cara bombadão. É, um cara tatuado lá. É, e cachorro. E é muito agoniante que, tipo, tem um monte de coisa na jogabilidade, assim, tu olha o cenário, pô, cenário bem trabalhado e tal, só que tem um monte de coisa na jogabilidade que tu se sente preso, sabe? Tu dá vontade de, tipo, olhar numa perspectiva com a câmera que tu já tem hoje disponível, sabe? Poder olhar ao redor as coisas assim, ou ter um em primeira pessoa. Pô, aquele jogo em primeira pessoa seria outra coisa, seria massa, sabe? É que depende... Pode falar, Magnão. Não, é isso que eu acho. Eu tô achando sensacional isso no remake do Resident Evil 2, sabe? Eles realmente estão colocando sangue ali pra fazer algo bonito. É, a Capcom é conhecida já por... ficar retrasando os Resident Evil 4, principalmente, eu acho que foi relançado milhões de vezes em diversas qualidades diferentes. É muito massa ver que eles estão dando mais atenção pro 2 pra fazer algo foda. Fala aí, Balestrin. Mas o Resident Evil 4, pra mim, ele é o melhor de todos, cara. Pode lançar do jeito que dá, em qualquer plataforma, que ele sempre vai ser o mais topzera pra mim. Cara, ele é muito marcante. Do PlayStation 3, tem o do Play 3, tem o do computador e onde que dá. A meta é zerar, a única ideia pra zerar o Resident Evil 4, eu tô querendo zerar, porque. É o seu Skyrim, né? Vão relançar até o fim do que você tá jogando. Não saiu pra smartphone ainda, né? Não fala que eles vão lançar. Resident Evil 4. Não pisca que eles vão lançar, ô droga. Cara, mas eu não duvido que já tenha, pô. Cara, eu acho que no Brasil, pelo menos lá no interior, em Lagoa Vermelha, o Resident Evil 4 era o jogo de terror equivalente ao GTA San Andreas, tá ligado? Tipo, todo mundo jogava, todo mundo já tinha zerado e tava fazendo tipo, tudo de novo, de forma diferente, conseguindo os extras e tal, era muito massa. É que ele conseguia ter o terror e um pouco da ação, que depois foi virando muito ação e pouco terror, né? Acho que ali ele conseguiu a medida certa de um e do outro pra fazer o Resident Evil 4. É, Resident Evil... Cara, eu achei massa isso que o Matheus falou. Tipo, em vez de trazer a mesma jogabilidade engessada, eles permitem que tu ande com o Leon naquela câmera bem parecida que sim do Resident Evil 4, sabe? É, olhando as coisas ao redor, porra. E com captura de movimento, e, nossa, eu tenho que jogar esse jogo na moral, cara. Ah, vai ser bem legal. Eu tava lendo esses dias, parece que eles vão fazer diversas alterações em relação ao original e vai ter até campanhas diferentes pros personagens. Vai ser bem, bem trabalhadinho. Mas, cara, Resident Evil, ele não dá medo, assim. O 7 dá uns cagacinho. O 7 dá uns cagacinho. Mas os outros, cara... O que tem de assustador nos outros? É que, cara, depende. Você tá olhando os jogos bem antigos com o olhar de hoje. Porque é que nem filme super antigo de terror. A gente olhava aquelas cenas de terror e a gente começava a rir hoje. Só que naquela época realmente era terror, sabe? Algo que os jogos antigos usavam muito pra trazer o terror era exatamente a câmera ser fixada em um lugar específico. Isso deixa com quem o roteirista decida exatamente onde vai aparecer cada susto e você tem o susto perfeito. Algo que você perde quando você coloca uma câmera como no 4. Ah, mas hoje os caras enchem de Quick Time Event e também, tipo, eles... tiram a possibilidade de tu mexer o teu personagem quando querem que haja alguma interação, então... Mas assim, eu entendo, eu comecei falando que levava cagaço jogando Half-Life, né, cara? Pois é. Tipo, caga... Half-Life é ridículo, tu abre hoje, tipo, mano, parece que foi feito no Paint, tá ligado? É, velho, eu acho que o rolê mesmo, às vezes, é a atmosfera, tá ligado? No Resident Evil 3, cara, era um negócio, era tudo pixelado e tal. Mas, velho, aquela paleta de cores, a cidade destruída, sabe? Aí chegavam os zumbis assim do nada e tuas balas acabavam. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou correr, eu vou ficar aqui, daí morria, tá ligado? Até o Nemesis, era uma grande parte do terror do jogo. O Nemesis, nossa, cara, muito tenso. Quando dava a musiquinha, ele começava a correr isso atrás de você. Meu Deus. Mano, o que mais me dá agonia, me dá medo, que me faz ter medo, é a audição. Eu odeio jogo muito escuro, porque é bosta. Tipo, eu fico irritado, tipo, tá, não dá pra ver o inimigo, não dá pra eu fugir. Bosta de jogo, fecha essa porra, desinstalo. Agora, tipo, o som, tipo, quando... tá tudo bem iluminado, tudo, a iluminação tá bem feita, e aí o susto, o cagacinho tá bem colocado e o som tá bem feito, tipo aquele arranhado, tipo nossa, foi ótimo tipo no cantinho assim no ouvido direito, ou atrás, tipo ó, o rangido de madeira, essas coisinhas assim, tipo, esses detalhes me dão medo, tá ligado? Bem tenso, velho, tá louco. Muito tenso. Então eu acho que você ia gostar bastante de Silent Hill, né? Que é um terror bem, pô, assim. O Gustavo que... O Gustavo e o Mauron também, né? Tipo, os dois eram pra estar aqui, cara. Só que eles não puderam vir pra poder falar aí o Gustavo falar do Silent Hill, que ele tanto gosta. É, eu ia comentar isso exatamente agora, porque além de toda essa atmosfera, tem também o rolê psicológico, tá ligado? E Silent Hill é uma franquia que apela muito pra esse lado, sabe? É muito tenso. Eu lembro que eu vi o meu primo jogando, acho que era Silent Hills Origins, alguma coisa assim, no Play 2. E eu vi 5 minutos e eu, tipo, parei de ver ele jogando, sabe? Porque era muito fora da minha realidade. E tu, João, cara? O que você acha que mais assusta nos jogos? Cara, uma parada que eu fico... Não, tá aí. Uma parada que eu fico pensando em jogo, eu sempre fico olhando a cena e procurando alguma coisa que vai passar atrás, sabe? Putz, cara. Eu joguei muito Fear Não sei se vocês conhecem. Cara, boa. Fear era muito bom nesses cagacinhos, tá ligado? E era muito assim, velho. Do nada aparecia uma merda por trás de você e tu virava e levava um susto e era muito bom. Cara, o Fear foi, não protagonista, foi pioneirista nisso, cara. Tá certo essa palavra? Pioneiro. Isso vai. Foi pioneiro nessa porra. Tipo, eu lembro que tem aquelas cenas que o cara vai na escada, assim. Tu vai uma escadinha de boa, gameplay normal. Aí tu vai descer, esse cara tá ali, a mina na escada, ela ri na tua cara. No Resident Evil 7 também tem isso. E, cara, no Resident Evil 7, velho, procura aí por mortos escondidos, fantasmas escondidos no jogo. Que às vezes tu olha pra janela e aí, tipo, pisca um corpo morto, sabe? Só que, tipo, é super escondido. Acho que tem uns... tipo, corpos escondidos no Resident Evil. Evil, deixa eu ver aqui, fantasma. Porque eu quero ver na real agora. Quer ficar com medo. Não, cara, mas é que eu acho massa essas paradas. São meio que tipo um easter egg, sabe? Sim, sim. Se você falou de ambiente, esses easter eggs, acho que você ia gostar também de Metro 2033. Que é um jogo cheio. Cara, é cheio disso. Mas eu não. Não gosta muito? Sim. Não gostou? Pô, Metro é jogão, pô. Metro é muito bom. Você chegar perto. Tá pra sair agora, né? Sim, vai sair a continuação. Vai sair o. Como é que é o nome, Matheus? Esqueci. Não lembro qual é o nome. É Metro não, Exodus, eu acho. Exodus, isso. Isso aí, Tadeuzão. Cara, olha só, olha que legal. Olha. Ele quer mostrar os fantasmas. Vou mostrar os fantasmas pra vocês, cara. Mostra os fantasmas. Esses fantasmas, eles aparecem em momentos aleatórios no jogo, assim. E, tipo, você olha e ele some. E, tipo, é muito rápido, tá ligado? E, tipo, e, porra, é massa que os caras que desenvolveram pegaram esses bonecos 3D e colocaram, acho que é a Mia, velho. A Mia que é a protagonista, não sei. Enfim, é muito bom isso, cara. Eu adoro isso. Eu tenho que fazer um vídeo falando de Resident Evil 7, cara. Já demorou. Um apreço tão grande. É o Matheus tem que fazer um vídeo do Kingdom Hearts e o Neri do Resident Evil 7, cara. Pô, seria mais se fizesse uma versão de terror do Kingdom Hearts. Cara, e mas tem umas partes que, né, o... A versão feliz Resident Evil. A versão anime. Bota um link aí. Os zumbis andando de mão dadas com os seres humanos. Porque zumbis não são seres humanos, vocês sabem, né? Ao invés de eles comerem, eles, tipo, dão comida pros seres humanos, tá ligado? Eu lembro de... Vocês lembram quando surgiu o Slender? O jogo do Slender. Cara, eu lembro quando surgiu o Slender. Vocês chegaram a jogar? Cara, eu lembro que eu me cagaçava com a galera. Eu ficava com medo, tipo, nos primeiros 20 minutos. Depois vira a mesma coisa. Exato. É porque você não morre, né, cara? É um jogo. Tipo, eu quero ver como é que vão ser os jogos no futuro, sabe? Se você morresse na vida real, aí... Imagina a propaganda de um jogo que você morre na vida real, né? Você vai se matar até morrer. Cara, você não vai querer morrer. Eu consigo ver os títulos na internet, tipo G1, tá ligado? Lançado o primeiro jogo que você morre após morrer. It's crazy. Hã? O jogo promete te matar se você morrer. Ai, ai. Mas o melhor do Slender, eu gostava do Slender Tubbs, não sei se vocês viram, que era os Teletubbies no lugar do Slenderman. O Maurão Games tem um detonado desse jogo, com certeza. Esses jogos que tem com... Tem uma estética diferente, né? Porque também tem... A gente falou do Baldi's Basic, que também tem lá no canal do Mauro e no nosso site. Cara, é bizarra a estética desses jogos, tá ligado? O Baldi's Basic, se vocês não conhecem, cara, deem uma olhada, porque é muito bizarro, é muito feio, tá ligado? É incrível. É um jogo que apela, assim, pro nonsense, cara, e consegue assustar, tá ligado? É meio louco. Tipo, tu abre o jogo e tem ali... Sei lá, você vai escutar barulhos altos, os gráficos não são bonitos, mas é isso aí, você baixou, tá ligado? Então só vai. E pior que, tipo, apesar dele ser todo feiozão, ele é assustador às vezes, cara. Não tem louco. Tá, é... Sabia que eu nunca joguei um Silent Hill, galera? Não tem problema, cara. Alguém já jogou Silent Hill, cara? Eu joguei o Origin só. É bom, cara? É, eu era novo. Na época do PlayStation 2. Eu vou jogar Silent Hill, então. Acho que dá um medinho, sim. Eu não sei se passou o teste do tempo, né? Mas e a história? É boa? Ah, não lembro nada da história. Eu tava lá pelos monstros, bom. Legal, bacana, né? Tá, então vamos falar de terror moderno, né? Que a gente pode listar de jogo de terror moderno? Cara, eu acho que... Será que a gente... Vocês estavam falando... Tem o Agony, né? Primeiro eu acho que vocês estavam falando de jogo de terror com ação, e eu lembrei de Dying Light, tá ligado? Que, tipo, é um jogo de terror e é muita ação, tá ligado? Eu acho que o jogo não se vende como jogo de terror, é um jogo de ação só. É um jogo de ação, não é um jogo com terror, cara. O zumbi tá lá pra você meter porrada nele só. É, mas eles dão uma pegadinha assim, terror. Aí, sei lá, É um bom jogo. Mais ou menos isso. Não. É um bom jogo, sim, Neri. Né. É, sim. É repetitivo, cara. Muito repetitivo. Não fala besteira, cara. Que mais? Ah, The Last of Us. Será que a gente pode listar como terror, cara? Em alguns momentos é muito terror. Tem muito terror em alguns momentos. Cara, tem uma história. Aqueles instaladores, stealth e tal. E tem muito assim de tipo. A história te dá um medo assim de tipo, ao longo do jogo, o que será que vai acontecer com a Ellie, tá ligado? Tipo, tomara que ela não morra, ou que o Joel morra. Então é um terror assim. A história te prende de outra maneira também. Porque as pessoas dão mais medo do que os zumbis naquele jogo, né? Sim, as pessoas dão muito medo, cara. O ser humano é babaca, né, cara? Eu acho que o The Last of Us tá retratando muito bem os seres humanos. Mostrando eles como babacas e mostrando eles de outras formas também. Eu tive esse feeling parecido de seres humanos babacas mais do que os monstros no The Walking Dead da Telltale, quando eu joguei a primeira temporada. Sim. Eu tomei uns cagacinhos, mas, poxa, é muito legal quando a história se sobressai a ponto de você, tipo, simplesmente esquecer que é um jogo de terror, tá ligado? É, cara, The Walking Dead tem muito... Muito personagem babaca. Qual é Kenny ou Kevin? Acho que é Kenny ou Kevin, acho. Aquele, é Kenny, né? Aquele cara. Vocês acham aquele cara babaca? Ele é meio esquisito, velho. Acho que as circunstâncias levam ele a ser babaca. É, tipo, ele tá certo, assim, de repente ele se desespera, tá ligado? Ele faz algo idiota. Como uma pessoa. É, e aí ele acaba sendo um cara que não é tão odiável assim. Porra, bateu uma saudade de jogar isso aí, velho. Meu Deus. É, cara, eu vou ter que voltar a jogar. Parei na segunda temporada e já... Sim, tá saindo uma versão... Tá saindo uma versão remasterizada, se pá, esse ano. Já? Clementine! Já? Sim. A série nem terminou e já tá remaster. É que, poxa, vamos combinar que os gráficos da Telltale não é tudo aquilo, né? Aí eles fizeram umas melhorias na engine deles e pá... Tá, falando em melhorias e gráficos, vocês acham que o VR chegou pra mudar essa porra toda de jogo de terror? Começando pelo nosso querido Balestrin. Fala aí, Balestrin, o que você acha, cara? VR vai fazer diferença nos jogos de terror? Cara, eu acho que sim. É o que mais se aproveita da realidade virtual, porque tu sente quase que na pele o cagaço vindo e... Toda parada, então... Você sente quase que na pele o cagaço vindo. Olha essa frase, mano. Literalmente, às vezes. Literalmente. Você sente o cagaço vindo na pele. Então, eu acho que tem muito a aproveitar ainda a realidade virtual para os jogos de terror. Pois é, cara. Vocês acham que a galera... Eu acho que eles vão começar a colocar, assim, algum jeito de tornar a parada mais física, tá ligado? Com outros sentidos. Não sei como, mas... Você quer perder um braço, Neri? Você quer perder uma perna? É isso que eu tô falando, Tadeu. Mutilação e... Não, eu tô falando tipo, sei lá, toque, alguma coisa do tipo assim. Que nem o controle vibra, desde o Play 1. Eles vão querer colocar alguma coisa assim, tipo... pra te deixar mais imerso. Nossa, tipo, que vai ter gente vestir uma roupa pra jogar. Cara, isso roupa... é bem possível, velho. Nossa, porra, mandasse muito bem agora. Diferente do Tadeu. Tipo, ó, imagina tu vestir uma roupa. Eu adoro como o Neri me odeia. Que aí, quando você é atacado pelo inimigo, você sente, assim, tipo, uma porçãozinha, uma vibraçãozinha, onde você foi acertado. Cara, eu acho que... Será que é possível, tipo, uma roupa em que você leva, tipo, mini eletrochoques, assim, quando tu toma uma porrada, tá ligado? Uhum. Aí o negócio vai ser hardcore, tá ligado? É, aí vai ser massa, cara. Eu acho que eu sou a favor disso aí, cara. Imagina uma porrada... Reportagem do Fantástico falando das pessoas que usam isso aí. Primeira criança que morre por choque anafilático jogando Resident Evil. Caramba, velho. Uns 2025, assim, eu acho que rola, velho. Já... Então tá bom. Então tá bom. Querem falar mais sobre o futuro dos jogos de terror? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Cara, eu só tô ansioso pra Death Stranding. Eu tô querendo ver o que vem por aí. Cara, Death Stranding tem muita chance de ser um jogo ruim, tá? Eu acho que tu tá com expectativas bem altas, mas você não pode esquecer que é mais um jogo. Foda-se, Kojima. Pode ser um jogo merda. Olha só. Não, mano. É? Bom senso, Neri. Ai, tá, Deus. Depois dessa eu vou até rodar a vinheta do Dica da Semana, cara. Dica da Semana. Então, na dica da semana dessa semana, pra quem não tá ligado o que é esse quadro, é toda semana a gente dá uma dica relacionada ao tema que a gente falou no Brocast. E nessa semana, a gente vai dizer, cada um vai dizer um jogo. Vai indicar um jogo de terror. Simples, né? Então começa você, Tadeu. Porque jogo de terror, acho que você pode já ir se preparando pro Resident Evil 2 comprando os remakes do Resident Evil 1 e do Resident Evil 0, que estão em promoção na Steam. Quanto é que tá, Tadeu? Ah, eu não vou saber agora, mas deve ser uma promoção. Em média fica entre os 10 reais. Tu tá trabalhando pra Capcom ou Tadeu? Não, cara, que a gente falou tanto de Resident Evil que eu achei que eu poderia falar do Resident Evil 1. Tá certo, não, sei lá, tu falou assim de um jeito mesmo. E aí, ô Balestrinho, o que você indica pra galera jogar? Eu posso indicar um jogo que eu nunca joguei? Não, claro que pode, vai, só vai. Tem o Haunting Hour, é o nome do jogo. Ele Hora da Caça? Ele é do PlayStation 1. O Hora da Assombração. Haunting Hour. Depende da grafia. Ele é basicamente você... É uma menininha que tá numa casa e... Mais ou menos tem... um filme disso. Cada boss tá te procurando e tem um cachorro que te ajuda. É bem os primórdios dos jogos de terror que a gente tem hoje de tu se esconder e jogar todo stealth. Isso pra PlayStation... Se eu não me engano é PlayStation 1 ou PlayStation 2, então... E é um puta jogo, já vi muita gameplay e gente falando, só não consegui jogar ainda. Tá, qual é o nome? É Haunting Hour. Deixa eu ver direitinho aqui o... Haunting Hour. Eu fiquei curioso pra ver como é que é o jogo. Se tu pesquisar terror, menina, cachorro, tu acha? Cuidado com o que vai aparecer. Cara, apareceu aqui uma parada, deixa eu ver. vamos ver se o primeiro vídeo que apareceu é. Meu Deus. Mas é. Não é com. É com imagens reais, então. É um jogo com imagens reais, é isso? Não, não. O fiz agora, menino, terror, cachorro, também apareceu a imagem da menininha em cima da cama. Não, mas é jogo, tem que colocar jogo, eu acho. Mano, é... Nas profundezas da Deep Web, você... Boa sorte procurando esse jogo, você que ama jogos de terror. Matheus. Cara, minha dica é mais acessível, mas ela possivelmente tá bem mais cara do que as outras, que é o Until Dawn, que é um jogo de terror do PS4. Tem gráficos eu queria jogar esse bem jogo, maneiros. Mas eu não tenho PS4. A história é bem legal também. Tem atores reais que participam, uns atores famosões. E é bem divertido, cara. Várias ramificações, efeito borboleta. Muito maneiro. Tem um cara que parece o vizinho da minha casa de infância. Meu Deus, vizinho da casa de infância é algo que pode ser bem creepy. Só pra dar uma explicação aqui, o Resident Evil 1 tá R$15, então tá baratinho. É um almoço. Nossa, mano, tem uma cena aqui que aparece no Until Dawn, que são duas unhas, e aí uma mina olhando pra cima... as duas unhas enfencadas no olho dela, tipo, próximo do olho dela, ele enfenca. Nossa. Só pra compartilhar isso aí com vocês. Visualizei. Olha, minha dica de jogo, de terror, cara. É Resident Evil 7, né? Que dúvida, né? Pelos motivos que eu já mencionei aí, né, cara? Se você achar que é muito hard pra ti, por algum motivo, joga lá o Half-Life 1, que também é bem bacana. Oh, eu tava falando o nome do jogo errado, pô. Ah, porra. Pô, e aí? Qual é o nome? É Haunting Ground. Aqui, ó. Haunting Grounds. Ah, mas peraí, é de PS2. É PS1 ou PS2, se eu não me engano. Pô, agora vem a informação completa. É PS2, PS2. Ó, informação... Sem Deep Web, sem Deep Web. Uma loira gata que está presa numa mansão. É, ela precisa sobreviver ao perigo utilizando a ajuda de um cachorro. Embarque nesta grande emoção à procura desse aí. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso broadcast de terror. Infelizmente, Mauron não pôde participar ao Maruron Games. E em breve nós gravaremos alguma outra coisa. O Mauron tá vindo passar as férias aqui, cara. Pois é, vai ser louco. Na real, acho que a gente pode gravar até outro de terror com ele, porque, porra, ele tem muito conteúdo, né, velho? Ele sabe muito com certeza. Com certeza dá pra gravar um outro. Então é isso, fique em paz e até mais, internet. Muito em breve. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.